agora estou sozinho, sofrendo por amor. Me vejo no vazio que você deixou. O fio já não tem que me causa dor. Olho no espelho, vejo você, amor. Quero você de novo, sentir o teu cheiro doce. Me dá só mais uma chance pra realizar os nossos sonhos. Dói demais.